se entender. O que é crescer? Deixar de ser criança, chegar a ser mulher, guardar recordações dos momentos mágicos da boneca querida, da amarelinha que ficou escondida.